970, pronto para o estacionamento. O 4980 não foi escutado o contingente, poderia contingir novamente 4980? Com autorização, 350 para Recife, por favor, 5012 para Condor 1208. Afirmativo, vinha fazer o 17. No portão 3 será o número 2 no setor para o pushback, aguarde o azul 4980. Aguarde essa trajetória, seu leque. Vinte e Alfa, chame próximo ponto de espera da pista 10, QNH 1017. 1017, chamar a ponto pronto no ponto de espera. No 4980, após o aeronave da Vinha liberar a retaguarda, inicia o pushback no trecho e para o táxi. Chamativa, após a Bianca, inicia o push e chamar em táxi do 4980. QNH 1017, autorizado pouso 10, o vento 160 graus, 5 nós. Ok, 1017, livre pouso 10, 5 nós. Corre, salva normalmente, 1378, bom localizador. 1378, corrigindo a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1017. 1017, aguarda, 1378. Follow 01, libere próxima à direita, táxi via Alfa, chame esse táxi Juliette, não me escuta. Próxima direita, chama na Alfa, Juliette, não me escuta. 3178, pode dar aproximação agora de pista limpa. Aguarda, 3178. Eu tô com 980, 2 horas e 10 da economia, 92 a bordo, Atena no céu. Você me escuta. 378, QNH 1007, o vento no aeródromo 150 graus, 59, tem ele de ponto, pistão no zero. Livre, ponto no zero, 1007, 4980, poderia confirmar os dados de táxi? 4980, 2 horas e 10 da economia, 92, Maceió. Gente, segue táxi via Índia Alfa, chame o próximo ponto, esperador 10, QNH 1007. LA313, autorizado a LAM, Mateu 10. LAM, Mateu 10, LAM, Mateu 10. Salvador, 3305, para autorização, Recife, está no 25 de 305 para Recife, a Luagem 4. Guardando. 138, seguirá via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3, que foi. Libera a direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 7. É, mas isso? Firmo? Mandeco, portão 3, 1, 2. Celera, firmo, 3, autorizado, decolagem no 0, vento no 60 graus, 4 nós. Quatro autorizado, olha aí, Mazê. Quatro nove oito zero, autorizado, olha aí, Mazê, pistão no zero. Autorizado, olha aí, Mazê, no zero, obrigado. Autorizado, decolagem no zero, vento no 50 graus, 4 nós. Decolagem, o azul, 4905. 305, copia. 305. Recife, 330 autorizado, via cruzando 17, decolada 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. 120, decimal 8, controle, 5013, outras quadras. Controle de saída. Primeira retaguarda, inicia o pushback no 5, chama para ataque. 1-0, push, chamada novamente, contato totalmente pronto, 3305. Isso, chama então, contato totalmente pronto, então, 3305. Chama lá. Salvador, boa noite novamente, é o 4959. Diga. 4959 da Azul, informação Alfa, 140 para o Léo. Agora estamos 4 Azul, 4959. Na escuta da Azul, 4 Azul, 4959. 4959, quanto cópia? Quanto cópia, 4959. Equador Ilhéus, 140 autorizado, via uísque 33, plano Yankee. Decola 10, primeira curva direita na saída coral 1 Bravo, 120 decimal 8 controle, 5022 transponder. Autorizado Ilhéus, 140, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita coral 1 Bravo, 5022 no transponder e controle em 1208, azul, 4959. Posição para pushback sanamento, portão. Correção, na posição 3, lima do pátio 3. Afirma, reportaremos pronto, azul, 4959. Alfa, chame pronto no ponto de espera da pista 10, QNH 10 no meio. Guarulhos, Aguas de Foco, prepare a saída São Voluno, Leda Motiva. São Voluno, Leda Motiva, 5-0-0. Para ponto seguro, número 2, cópia, aguarde. técnico autorizado. Aliás, decolar 1-0, vento no 40 graus, 8 nós. O 5001, pronto, cópia? Afirmativo, 5001. Pronto, Guarulhos, 320 autorizado, vento 1-0, Taubaté. Decola da pista 1-0, primeira curva direita na saída São Rouno, Leda, Mótima. 120 decima 8, controle, 5021, transponder. Autorizado Guarulhos, 320, vento 1-10, Tango, Bravo S. Decola da pista 1-0, curva direita, São Rouno, Leda, Mótima. 20 decima 8, meu controle. 5001, azul, 5001. Centro para Cusmeca, acionamento. 1774, copia? Acionamento. Seguro, 160, nível autorizado, VIUSC 33, decola da 10. Primeira curva direita na saída Coral 1 no Bravo. 120, decima 8, controle e 5025, transponder. Solidado, Porto Seguro. 3-0-5, decolou ao 20, 120, decima 8, controle, vovô. 208, obrigado. Bravo, chame para o táxi. Salvador, Bocha, 6224. 6224, que é legal no 06, reporte 5 meses da cabeceira, o Xané 6224. Gostaria de 5 meses da cabeceira, o Xané 6224. Autorizado pouso no zero, vento 140 graus, 99. Autorizado pouso na pista no zero, Xané 6224. estacionamento azul 4959. 4959 no pátio 3, autorizado, chame para o táxi. Autorizado pushback, chama táxi azul 4959. 9001, copia? No Brasília, 360 autorizado, via Pesolu 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Arboruno, Elefa. 1208, controle, 5024, transporte. Voo 9001, autorizado, Brasília 360, via Pesolu 17, decola da 10, com curva à direita, Arboruno, transição Elefa. Controle 208, transporte 5024. Entra, chega para o pushback acionamento. Para o táxi, 0001. E o táxi vem de Alfa, chame pronto no ponto de espera da pista 10, QNH 10 no meio. Quatro no solo, Lodge, 3-2, libera a direita, táxi via Alfa, chame S da Juliette, mantenha a minha escuta. Direita, Alfa, Juliette, não se escuta, chame a minha desespera. Lodge, 5-0-0-1, ponto de operação. 5-0-0-1, autorizado, ali, mantenha pistão no zero. Ali, mantenha pistão no zero, 5-0-0-1. Estado de colagem no zero, vento 130 graus, 8 nós. 201 do Cunha 134, no 201 controle, bom voo. 201 flaps. Torre Salvador, voo 1723. 723, Senegal 0116, autorizado por 10, o vento 130 graus, 8 nós. Ok, livre pouso para o voo 1723. Sené 6224, segue Juliette, plantão 4. Juliette 04, Sené 6224. Para o táxi azul 4959, tem 69 a bordo, 2 horas e 45, alterna Salvador. Segue o táxi, via a parte principal em Realfa, chama o ponto no ponto de espera da pista 10, Renegal 10 no meio. Seja autorizado o táxi, apenas confirme, parte principal, qual é a próxima? Sua Índia, Alfa, no ponto de espera da pista 10, chame pronto, o azul 4959. Quem negar 10 no meio. Sente atualizar o táxi da parte principal Índia, qual é o ponto de espera, chama a torre, reporta pronto, azul 4959. Vamos ver o 2774, tudo funcionando. 2774, autorizado, pushback. Na posição 4 Lima, atentando a aeronave da companhia liberando a retaguarda. Já tem que procurar pela autoridade do 774. Como eu vou? 3 aguarde, 9001. Salvador, boa noite, voo 1134, informação alta, autorização 4 Maciel, transporte. 1134, Maciel, aguarde 4. Aos 39, libera a direita, táxi de Alfa Kilo, até o pátio 3, atentando a aeronave da Azul, iniciando o pushback. Alfa, Kilo, Pátio 6, atendendo a aeronave, voo 1723. Azul 4959, está pronto o ponto de espera da Alfa. 4959 autorizado, a linha decola 10, vento 140 graus, 79. A linha decola pista 10, azul 4959. Confirma o vento para o azul 4959? 140 graus, 79. 4959, graças. Aí 774, estamos com 5-3, 3 horas e 30, alcançando a vitória. Autorizado táxi, via pátio principal, Índia e Alfa, chame pronto no ponto de espera da pista no 0, QNH 10 no 6. Principal Índia Alfa, está ponto de espera da 773, passe. 9001, Coreia com a equipe de solo, que após a aeronave da Azul, até liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 3, chame para o táxi. Procópia. Aluno ACO 350 autorizado. E é o peso 17, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. 120 decimal 8 controle, 5030 transponder. Voo 1134, autorizado uma CO de 2.0. Hoje o peso 17, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo. 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, 1130, Salvador, o voo 723. Diga. Pode confirmar a nossa posição de parqueamento? A esfera no voo 01 no Lima. Tinha algum macho ali por ali? É, eu acho que ele pegou depois da gente, mas se nós formos ao fogo, vamos retornar para lá então. O 273. A gente está autorizado, o Lula 723. Então, o Lula 9701. Diga. Então, desculpa, 9701. É, desculpa, que quando nós informamos uma recepção, tinha capaz de passar um ATR na retaguarda. E então nós achamos que seria esse o trato que a gente deveria aguardar para trás. É, tudo bem, após a aeronave já está retaguarda e liberada, já pode iniciar o 9001. Tá bom, então, pode ir com o fundo ATR e a gente... Já livrou, está autorizado, chega para o táxi 9001. Entra, vai ao fundo. Pode ficar pronto, por aí, 774. O 774 autorizado a alinhar, ter que manter esse pistão no zero. 4959, decolou as 44, chama o controle 20.8. 908 azul 4959. 4 autorizado, decolagem no zero, o vento no 50 graus, 7 nós. Obrigado, decolagem 2774. Salvador, o SAR 4738. Prossiga. Autorização nessa frequência. Firmo, formação off, curso, aguarde de cópia. Aguardando. Torre, voa nave 001 para o SAC, com 3-1 na volta. 3 horas e 30 aqui, autonomia, alternando, palma. Segue táxi, verde alfa, chame pronto no ponto de espera na pista 1-0, Kenigão 1-0 no meia. Verde alfa, reporta pronto no ponto de espera da 1-0, 1-0 com no meia agora. O 774 decolou aos 48, chama o controle no 208, bom voo. 208, boa. Boa, 901, quanto espera da 1-0, pronto? Deixa eu manter o modo de espera, 901. Fala autorizado, pushback no 11, chame para o carro. Pushback para o carro, vou por 11. Autorizado pouso na pista 1-0, o vento no 40 graus, 7 nós. Sempre pouso 1-0, tá 3600, pista seca ou molhada? Seca. Obrigado. Seu 4-3-3-2-4-4? 3-5-0 autorizado, vento volume 9, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda na saída mole, transição frutí, 1-2-0-1, controle de Salvador, acione 5-0-3-6 no transpondor. O 3-4-7-3-8-5 está autorizado, nível 3-5-0 para a Fortaleza, via outro volume 9, decola da pista 1-0, saída mole, transição frutí, primeira curva esquerda, 2-0-8, controle, 5-0-3-6, o 3-4-7-3-8. Para o feedback e acionamento. Transformação 4-7-2.